Alfa 2 Alô, Norte Anessa, com 120 a bordo, autonomia de 3 horas e 43 minutos, alternando o Guarulhos para o táxi. 2-0 a bordo? Firmo, 6201. Aguarde para o táxi. Aguardando, 6201. Alô, só confirmando, TAS 3197, segue como número 1 então. Positivo, segue via Índia Alfa no ponto de espera, torre 18, 195. Índia Alfa, torre 295, TAS 3197. Roger, stand by for ATC clearance. P201, altímetro 1014, segue Airbus Tatan, via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-1-1-9-5, bom voo. Seguindo Airbus, Índia Alfa, ponto de espera 1-1-1-9-5, Oceania 6201. Boa noite, 85, saída prevista da Eule da Brilha, aguarde, número 2 para cópia. Zero graus com 8 nós. River em Aida Colauta, 3197. 776, táxi via Juliette, portão número 3. Muito obrigado. 851, taxi via Juliet, gate 10. Romeo Zulu Oscar 851, taxi via Juliet, gate 10. Via Juliet, gate 10, is 851, Romeo Zulu Oscar. Sierra Fox Yankee, ready to copy? Congonhas, flight level 430 via Upper Zulu 16, dial, departure with Leda and Bride transition. Take off from runway 17 right turn, departure frequency 120.8, squawk 5457, read back. Boa noite, Oxa 6201 na linha e mantém a 10. A linha mantém a 10, Oxa 6201. Back correct, inform persons on board. Roger, QNH1014. For startup, call tower 118.9 or 5. Have a good flight. Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8. Aciona 5512, proteja. Autorizado Guarulhos, no 85, após Leda Bridge. Israel, Leda Bridge. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. O Oxen 6201 não vai aguardar ainda mais dois minutinhos? O TAN está subindo para o mesmo nível, ou indo para o mesmo destino, ok? Para o Galeão, só um instantinho. Oxen 6201, autorizada a decolagem da 10, vento de 130 graus, uma dezena de nós. Autorizada a decolagem da 10, 6201. Super 62, boa noite, acione a identificação, chegada a Mari, desça para 2000 pés do KNH 10 no 4. Deseja voar ITAP? Autorizado, TAN 3662. Boa noite, Oxenã 6201. Boa noite, Oxenã 6201. Contato radar. Suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, Oxenã 6201. Boa noite, Azul 4070, acione a identificação, prossiga a chegada a Mari, desça para nível 050, QNH em Salvador, no 0, no 4. Da EL, Leda Bridge, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 54, no 2, coteja. Pode informar pessoas a bordo? altímetro no 014 para o acionamento, chame torre 18.95, bom voo. Controle, Salvador, da 3097, é possível coordenar com o centro para varme direto ao bridge? Da 3197, solicite ao centro, Recife 1.33.25, alterno 1.33.95. Entende, boa noite, da 3197. Boa. Autorizado Ilhéus, nível 060, via Golf 677, saída Coral, decola da 17, curva direita, controle 120.8, aciona 0260, coteja. Correto, confirma pessoas a bordo. Dois a bordo, altímetro 1014, para acionamento chame torre 18.95, bom voo. Boa noite, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída a bordo, transição elétrica. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5505, coteja. Autorizado 360, direto de 97, decola da 10, com curva direita, Arbonia, né? 120.8 é o controle, 5505, transforma, bom dia, 1.9. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Amorato, número 5. M201, chame Centro Recife, 1.33.25, alterno 1.33.95. 1.33.25, alterno 1.33.95, grato, até a volta, chame 6321. Até. Sunshine para o táxi. Coluna 398, acione identificação, na, prossiga na chegada da Mari para o nível 050 QNH, agora em Salvador na 015. San 3662 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, corrija o KNH agora em Salvador no 0 no 5. Posicionagem estabilizada, 0 no 5, San 3662. 4070, desça para 2000 pés, o KNH no 0 no 5. 2015, 4070. Oscar Papa Golf, livre acionamento, chama para o táxi. Sierra Fox Yankee, clear to start up, call me ready for taxi, QNH now 015. Please confirm how many souls on board of the aircraft. Fox Yankee, clear to taxi, call me again to enter the runway 17. Controle de Salvador, boa noite. Estacionário 6310, transfere, descendo a 170, cruzando 180, informação. Chanema 3-1-0, acione identificação, proceda a chegada da malha e desça para o nível 060, QNH 1-0-1-5. Ao 662, chame Torre Salvador em 1-8-95. Azul 4070, autorizado. Final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Liberamos localizador 4070, Azul. 1398, desça para 2000 pés, QNH 1-0-5. Tex altitude to your left, okay, via runway. Romeu, Romeu. Ok, ciente, autorizado o táxi, reporte para ingresso, no 7. Tá, 3662, baixa travado a 3.9 milhas. 3662, livre pouso no 0, vento no 30 graus ou no 0 horas. Livre pouso, tá, 3662. Torre 1-8, decimal 9, 5, bom voo. Índia e Alfa no ponto de espera de 1895, voo 1-8, informa 1-9-2 da bordo. Gente, 1-9-2. Salvador, boa noite, Webjet 6728, informação Quebec. Confirme 6728? Perdão, 5827, Recife 330. 5827, autorizado Recife, nível 330, via Perwisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5523, coteja. Autorizado Recife 330, via Perwisk 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5523, controle 108, web 5827. Protejamento correto, chama para pushback e sonamento. Clear for takeover on 817, the wind is 120 degrees, 10 knots, Sierra Fox, Yankee. Sun 3662 no solo 03, libera direita, solo 219. 219, 3662. Na frequência da torre 1895. Do o ingresso, reporte alinhado e pronto para o Golf. 3662, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3662. Salvadora Web 527, portão 4, por estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. 27. Azul 4070, livre pouso. 120 com 10. 4070, livre pouso, está baixado e travado. Boa noite, 885. Só quase. 885, mantém o ponto de espera. No 885, ali mantém. Ali mantém, no 885. Azul 4070, no solo 05, libera a direita e chama o solo 219. Direito, solo 219, 4070, boa noite. Correto. Obrigado, 4070, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Juliette, 4070. 130 graus com 102. Sema 310, desça para 2000 pés, que é legal no 015. É 310 para 2000 com 1015. Ativo, autorizado ingresso, informe alinhado e pronto. Lima Romeu, meu. Golo 885, decolado ao 07, chama o controle em 120, decimal 8. 208 com controle, 1885, obrigado, boa noite. Oscar Papagolf, decolado ao 07, acione o modo normal, transponder 0260, controle 1208, bom voo. Funcionado, obrigado. Controle Gol 1885, passa 1600 pés na Dael. 1885, contato radar, suba para o nível 360 na saída da Dael. 360 na Dael, 1885 da Gol. Controle Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, contato radar, suba para o nível 060, saída Coral. Gol. 1885, autorizado por hoje, Leda. Está presente, direita Leda, 1885.